Semana cheia de ofertas São Jorge Supermercados. Filé de peixe Mapará, bandeja 800 gramas, 18,69. Linguiça tipo calabresa Perdigão, 21,59. Frango congelado Colgram, 10,15. Galinha congelada Saci, 7,18. Ovos tipo extra branco, 20 unidades, 11,59. Salsicha hot dog Perdigão, 13,59. Arroz Rison branco, tipo 1, 5 quilos, 17,58. Massa de milho flocada Flocos Cus, 500 gramas, 1,79. Itaipava 269 ml, 1,99. Petra Puro Malte, 350 ml, 2,49. São Jorge Supermercados, cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Beba com moderação. Mude você também. Ouça o diferente. Ouça o diferente. A música que faz a diferença está aqui. Difusora. Confira as novidades da estação. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Os sucessos que estão em evidência. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Inspire-se. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim. As novas tendências. Os artistas consagrados. Tudo que você gosta de ouvir. Juntos em Shalom. A gente, tá na moda ouvir? Eita, rádio boa demais! Difusora! Difusora! No mês dos pais, presenteie o seu herói com presentes Moda Paraíba. São descontos exclusivos de até 60%, de 3 a 14 de agosto, onde você vai encontrar camisas de 75 por 39, shorts de 85 por 29, tênis de 109 por 45 e chinelos de 59 por R$24. E você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros em todos os cartões de crédito e 10 vezes no cartão de compras Paraíba. Faça o seu pai ainda mais feliz com presentes Moda Paraíba. Aproveite! Semana cheia de ofertas São Jorge Supermercados. Filé de peixe Mapará, bandeja 800 gramas, 18,69. Linguiça tipo calabresa Perdigão, 21,59. Frango congelado Colgram, 10,15. Galinha congelada Saci, 7,18. Ovos tipo extra branco, 20 unidades, 11,59. Salsicha hot dog Perdigão, 13,59. Arroz Rison branco, tipo 1, 5 quilos, 17,58. Massa de milho flocada Flocos Cus, 500 gramas, 1,79. Itaipava 269 ml, 1,99. Petra Puro Malte, 350 ml, 2,49. São Jorge Supermercados, cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Beba com moderação. Vem aí, a quinta festa do vaqueiro da localidade Rio Branco, dia 14 de agosto. Uma programação completa, especialmente para vocês. Às 8 horas da manhã, Santa Missa dos Vaqueiros. Às 10 horas, Valentim do Acordeon, animando na Barraca dos Vaqueiros. Às 11h30, almoço para todo o público em geral. Às 12h30, muita vaquejada e aboios com os vaqueiros presentes. Às 13h30, muita música com Júnior Estilizado. E quando só raia, venha me encontrar. Às 15 horas, homenagem ao vaqueiro Chico Nazio e Eduardo. Às 16 horas, grande cavalgada dos vaqueiros com Zé Antônio Aboiador, de São Francisco do Piauí. Às 17 horas, a festa continua com Saniel, cantor. Vem que eu vou te ensinar. E logo em seguida, a escolha da Rainha dos Vaqueiros 2022-2023. E pra fechar a noite com chave de ouro, Banda Sedução, Banda Sedução. Festa do Vaqueiro é na Casa de Natal e Goió, na localidade Rio Branco, dia 14 de agosto. Os patrocinadores serão divulgados no decorrer do evento. Organização Saniel Carvalho, Glauber Gutierre e Felipe Vaqueiro. No mês dos pais Quaresma, a economia do paizão está garantida. Confira. Óleo de soja Vitalive 900ml, R$ 7,98. Arroz Mil Bom, 5kg, R$ 16,90. Feijão Carioca Dona D, 1kg, R$ 6,48. Meio da Asa Dália, 700g, R$ 9,90. Ovos Iana, com 20 unidades, R$ 11,99. Calabresa Carrer, quilo, R$ 12,90. Galinha Delícia, quilo, R$ 4,99. Ofertas, variedade e economia para o seu paizão é na Rede Quaresma de Supermercado. Vem aproveitar! Cuscuz Coringa satisfaz meu paladar. Cuscuz Coringa é mais gostoso e rende mais. Receita certa pra gente se alimentar. Na minha casa já tem o Cuscuz Coringa. Na sua mesa também não deixe faltar. Cuscuz Coringa, o verdadeiro sabor. Um produto com a qualidade Coringa. Promoção no mês dos pais é na Cião Gás. Na compra do seu gás, você concorre a um botijão cheinho, com vasilhame e tudo. É isso mesmo, você concorre a um botijão de gás completinho. Ligue agora mesmo para Cião Gás, 3522-4393 ou 99468-6325. Fone Zap 99929-5341. Ligue, que vamos deixar o seu gás em qualquer parte da cidade. Agora a Cião Gás conta com assistência técnica em fogões de todas as marcas. Aceitamos cartões e funcionamos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Compre seu gás na Cião Gás e concorra a um botijão completo. Cião Gás, serve bem, é o nosso Brasil. A Sob Medida Tecidos comemora o seu segundo aniversário durante todo o mês de agosto. Preparamos uma linda festa com muitas ofertas e um show de prêmios para você. A cada R$50 em compras, você ganha cupom para concorrer ao sorteio de um micro-ondas, um tanquinho 10 quilos, uma air fryer, um liquidificador, uma escova modeladora e dois vales compras no valor de R$150. Aniversário de 2 anos da Sob Medida Tecidos, um show de prêmios para você. Participe dessa festa! Difusora. Cuidar da saúde é a coisa mais importante que se pode fazer na sua vida. Você que tem problemas de gastrite, refluxo, pedra na vesícula, pancreatite, hepatite, prisão de ventre e diarreia, marque já uma consulta com a doutora Jéssica Cronenberg, que é gastroenterologista e realiza exame de endoscopia digestiva. Os atendimentos e exames de endoscopia são realizados na Clínica Medical AMI, na Rua João Chico, número 540, bairro Manguinha. Fone WhatsApp 89 99920 4160 e 3521 2913. A Drogaria Médica inova cada dia para melhor atender. Inaugura suas novas e modernas instalações com espaço amplo e confortável. A Drogaria Médica é a que lhe oferece o menor preço e o melhor atendimento da região. Tudo em medicamentos, perfumaria, tudo de banco através do Bradesco Expresso. E agora com serviços farmacêuticos, aplicação de injetáveis, teste de glicemia e aferição de pressão. Facilitamos a sua compra no crediário próprio ou em todos os cartões. Funcionando agora em novo endereço. Rua José Guimarães, 730, ao lado da Center Lanches, no Mercado Central de Floriano. Telefones 89-3521-4628. Delivery plantão 24 horas pelo WhatsApp 994-33-3471. Drogaria Médica, referência em medicamento, qualidade e atendimento. Ei, filhão, seu pai precisa de um óculos novo? Então vem pra Exóticas Vieira. Nesse mês dos pais, na Exóticas Vieira, a idade do paizão vale desconto na armação. Isso mesmo. Na compra do óculos completo, a idade do paizão vale desconto na armação. Feliz Dia dos Pais. Na Exóticas Vieira, você encontra preço justo e o estilo que combina com você. Pague em 6 vezes nos cartões e crediário próprio ou em 12 vezes no Vieira Card. Avenida Getúlio Vargas, número 15, Centro de Floriano. Fone Zap 98815-5133. 98815-5133. Óticas Vieira, a ótica da família. Parabéns, papai. Você quer começar o mês com um carro e uma moto na garagem e muito dinheiro no bolso? Com o Poticap você consegue. Só no quarto sorteio tem um HB20 zero quilômetro, uma Honda Bros e mais R$20 mil pra você mudar de vida. No primeiro, segundo e terceiro sorteio tem R$5 mil. No giro da sorte tem 20 prêmios de R$1.000 e R$2.000 no giro extra, além da dupla chance. Compre o seu título Poticap com o HB20 e mais uma Honda Bros e mais R$20 mil no quarto sorteio. E ajude a Pai Brasil. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Rádio Difusora. Sabemos a importância de um pai na família. Por isso, nosso compromisso com você é cuidar da saúde de quem você mais deseja bem. Na Clínica Espaço Vita, seu pai tem o melhor tratamento, amparado por médicos e dentistas aperfeiçoados e com equipamentos de ponta, fazendo sua consulta e exame com segurança e responsabilidade. No mês dos pais não é diferente. Conte com saúde de qualidade. Conte com Espaço Vita. Espaço Vita, Centro Avançado de Saúde, Travessa Milad Calume 22, Centro, Floriano, Piauí. WhatsApp 89-99401-2922. Um dia você acorda e tudo à sua volta está desfocado e sem cor. Você pode estar com catarata. Cirurgia ocular é assunto sério. Você precisa de referência de cirurgia de catarata. Hospital de Olhos Bucar. Mais de 50 mil pacientes atendidos. Mais de 9 mil cirurgias realizadas. Agende a sua consulta agora. 89-3521-6310 ou 89-99420-8202. Floriano, Piauí. Viver sem catarata é maravilhoso. É só você querer. Hospital de Olhos Bucar. Pronto. Tá aqui a solicitação dos seus exames. Obrigado, doutor. Agora vou lá no Laboratório Labovida, onde sempre faço os meus exames e da minha família. Os médicos confiam no resultado. E quando vou à Teresina, não preciso repetir tudo de novo por lá. O resultado sempre dá certo e o remédio vai em cima do problema. Laboratório Labovida, Rua Marechal Pires Ferreira, 524, Centro, Floriano, Piauí. E agora, para a maior comodidade dos seus clientes baronenses e de toda a região, o Laboratório Labovida está presente em Barão de Grajaú, na Rua Paulo Ramos, em frente à farmácia da Lindalva. Responsável técnico, Dr. Roberto Mouzinho. Difusora FM. Especial de pais de aniversário Mix Mateus. Ele merece os melhores presentes. Cenoura, o quilo R$2,99. Peixe tambaqui, o quilo R$9,99. Fraldinha bovina, o quilo R$28,99. Cerveja Brahma duplo malte, 350ml, R$2,99. Linguiça toscana Belluno, quilo R$11,79. Aniversário Mix Mateus, um show de economia pra você. Viva com moderação. Tudo para a sua construção você encontra na AG Construções. Aqui você encontra materiais elétricos, hidráulicos, materiais para serralheiro, gesso, cimento, tijolos, tintas e ferragens. Estamos com promoção imperdível. Treliça reforçada 6 metros por apenas R$ 34,90. Telha Brasilite 2,44 por 50 por apenas R$ 22,90. Temos muitas novidades em pisos e revestimentos e condição super especial nessa linha. Dividimos em até 6 vezes no cartão sem juros. Venha fazer seu orçamento. AG Construções. Estamos localizado na Avenida Senador de Seu Arco Verde, número 1814, antigo Pesque Pague. Contato 89-99901-0077. Mês do produtor rural na Fiat. Toro Freedom 2.0, diesel 0 quilômetro, por R$173.990. Você nunca viu uma oferta tão braba. O lugar do Fiat Toro é no campo, no seu campo. Consulte nossas condições. Ofertas até 5 de agosto. Fiat Santa Clara, a sua melhor opção. A Câmara Municipal de Floriano está cada vez mais estruturada e tem vereadores comprometidos, prontos para ouvir você diariamente nos seus gabinetes ou na sua comunidade. E tudo isso vai para as sessões. Acompanhe de perto ou de casa pelo Instagram e Facebook Câmara Floriano Pi, portal piauinoticias.com, Rádio Santa Clara ou pelo YouTube. Câmara de Floriano, casa e voz do povo. Difusora FM. programa Amarelinho na TV estará prestando homenagem ao seu apresentador, Renato Costa. Receberá no palco da TV Tropical homenagens pela passagem do seu aniversário. Várias apresentações de grupos folclóricos, quadrilha, boi, capoeira, macumba e o tradicional encontro de sanfoneiros. Dia 20 de agosto, a partir do meio-dia e meia, pelo canal 12 TV Tropical e redes sociais do Amarelinho. Realização TV Tropical e Projeto Amarelinho. Apoio Cultural, Fiat Santa Clara, Óticas Floriano, Posto Esso São Cristóvão, Nortista Confecções, Armazém dos Emendes, Colégio Impacto, Lojas Dragão, Rádio Difusora. E acesse www.repórteramarelinho.com.br. A Dario Pax, especializada em serviços funerários e preparação de corpos para velório, possui um centro de velório para maior conforto e comodidade no momento mais difícil de sua vida. Fique sócio da Dario Pax Assistência Familiar e desfrute dos descontos de nossos convênios. Dario Pax, Rua Fernando Marques, 698, Centro, e Rua Gabriel Ferreira, 1098, Manguinha. Telefones 3522-1793, 3522-1818. Floriano, Piauí. E aí, tem muitas contas para pagar e a grana tá curta? Não tem grana? Aqui na Credijá temos a solução. Hoje vou fazer o meu empréstimo. Aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos, vem pra Credijá. Tem saldo parado no FGTS? Vem pra Credijá. Receba dinheiro hoje e resolva todas as suas contas. Você já tem empréstimos? Vem pra Credijá e receba mais dinheiro. Simulação online e com maior liberação? Vem pra Credijá! Tem cartão de crédito com limite e precisa de dinheiro? Vem pra Credijá! Não pode ir? Peça uma visita que vamos até você! Na Credijá, é pra já! Credijá Soluções Financeiras, ajudando pessoas! Em Floriano, Rua Clementino Ribeiro, 141, próximo à Rádio Difusora, em Barão de Grajaú, Rodovia BR-230, WhatsApp 89 994 20 63 10, 99 37 50 00. Responsabilidade Leudivan dos Anjos e família. Vem pra cá agora. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Apoio da nossa amiga Ana Cleide. Difusora. Domingo, dia 7. Tem Domingueira. Tem Domingueira. Olha o sucesso novo aí, ó. Domingueira no Bar da Rita. Com Paredão Barão Motos. Paredão do Iso. E Forró Moleque Esticado. E aí, vai para você, não tá vendo. Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? É domingo 7 de agosto, a partir das 19 horas. Domingueira no Bar da Rita. Com mulher entrada liberada. E muito agido com o Paredão Barão Motos. Paredão do Iso. E a banda que está estourada. Forró Moleque Esticado. Se tem carreira que eu tô comendo, comendo, comendo. À tarde haverá várias partidas de futebol com os times Bela Vista, Alto Esporte do Benquer, Lameirão, Gameleira, São Paulo do Lidago do Mato, Sindicato, Vereda Grande, Caixa d'Água, Loteamento Eldorado, Internacional 23, Patrocínio, Vereador Thiago do Mazin, Miguel Júnior, Gleidson Rezende, Churrasquinho M Norte, Organização Ed Silva, Vereador Teotônio Costa, Antônio Carlos Rezende, Doutor Edilcio Souza, João Barros, Idalécio Nogueira, Camila do Panelada, Jefferson Reis, Doutor Marcos Vinícius, Professora Edneuta, Zé Barão, Supermercado BG, Balneário Barra do Benquer, Depósito do Dina, Fleury Ribeiro, Edilson da Varginha, Souza Nete, Neguinho Tapeçaria, Wolverine Moraes, Paé do Feijão e Arroz, Marquinho Divulgação, Apoio Vereador José Leão. Você quer começar o mês com um carro e uma moto na garagem e muito dinheiro no bolso? Com o Poticap você consegue. Só no quarto sorteio tem um HB20 zero quilômetro, uma Honda Bros e mais R$20 mil pra você mudar de vida. No primeiro, segundo e terceiro sorteio tem R$5 mil. No giro da sorte tem 20 prêmios de R$1.000 e R$2.000 no giro extra, além da dupla chance. Compre o seu título Poticap com o HB20 e mais uma Honda Bros e mais R$20 mil no quarto sorteio. E ajude a Pai Brasil. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Vem aí a tradicional festa do vaqueiro, dia 6 de agosto no povoado L3, no L3 Clube, com a banda Sedução, inaugurando as novas estruturas do L3 Clube. Banda Sedução. Vou assumir aqui, não quero mais voltar. Banda Sedução. Será que chifre de picante? E mais, sorteio de vários brindes, entre eles meio salário mínimo. Lembrando que a polícia marcará a presença. Venha você e sua família fazer parte dessa festa. Foi aquela vaquejada que um dia separou. Dia 6 de agosto, realização JFMF Promoções. Apoio, Viana Helenia Motos, compra de motos novas e usadas. Marque Festas, tudo para festas. Rua Gabriel Zarum Centro, Funerária Paz Eterna. Confie em quem sabe o que faz. Organização Zé Maria Iracema, Nacional Gás Bebê Gás, Nacional Gás Big Gás, Dora Sucata, peças novas e usadas, Automecânica James do Irapuá 2, Cardoso Diesel Autopeças na Sambaíba Nova, Marciano Motos, serviços, peças e acessórios em geral, Açougue São Félix, a nossa felicidade é a sua amizade, Cachimbo Calume, Zezinho Cabelos no Mercado Central, Mercadinho Chico Ambrosio, Zé Barão, Limpa Fácil Limpadora de Fossa, aluguel de banheiro de serviço de hidrojato, Organização Cícero da Bosta e Joaninha, deputado do Piqui, Pardo Zé Ivan, vereador Isvaldo, dia 6 de agosto no povoado L3, no L3 Clube, com a banda Sedução. Nosso pai é nosso herói, nosso melhor amigo e também nosso grande amor. Tá chegando o dia dele. Já pensou no que vai dar para o seu pai? Na Real Calçados tem um presente com a cara do seu pai. E a cada R$50 em compras, ganha um cupom para concorrer a uma carteira Mit e um relógio Condor. Compre e concorra! O sorteio será realizado no dia 13 de agosto, na Real Calçados de Floriano, na Avenida Getúlio Vargas, 192 Centro. Dor do peito, pressão alta, coração acelerado, falta de ar, tonturas, tudo que está relacionado ao seu coração, Dr. Nelson Felipe Andrade está ao seu lado para cuidar da sua saúde e de sua família. Atendimento humanizado e os principais exames como eletrocardiograma, mapa, Holter ecocardiograma e teste ergométrico. Tudo feito com equipamentos modernos para garantia de um resultado preciso e confiável. Dr. Nelson Felipe Andrade, cuidando do seu coração. Atendimento no Centro Médico Aliança, Rua Padre Uchoa, 1130, próximo ao Educandário Santa Joana d'Arc, no centro de Floriano. Agende sua consulta pelos telefones 3521-2790 ou 9402-6059. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e contar. Notícia, música, informação. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Show da manhã. O nosso show está no ar. WhatsApp 021-89-99442-0142. 91.5 Difusora FM. A sua música está aqui. Difusora FM. Domingo, dia 7, tem Domingueira. Tem Domingueira. Sucesso novo aí, ó. Domingueira no Bar da Rita. Com Paredão Barão Motos. Paredão do Liso. E Forró Moleque Esticado. E ai, ai, para você não tá vendo. Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? É domingo 7 de agosto, a partir das 19 horas. Domingueira no Bar da Rita, com mulher entrada liberada. E muito agido com o Paredão Barão Motos, Paredão do Liso e a banda que está estourada. Forró Moleque Esticado. Se tem carreira que eu tô comendo, comendo, comendo. Tem A tarde haverá várias partidas de futebol com times: Bela Vista, Alto Esporte do Benquer, Lameirão, Gameleira, São Paulo do Lidago do Mato, Sindicato, Vereda Grande, Caixa d'Água, Loteamento Eldorado e Internacional 23. Patrocínio, Vereador Tiago Domazin, Miguel Júnior, Gleidson Rezende, Churrasquinho M Norte, Organização Ed Silva, Vereador Teotônio Costa, Antônio Carlos Rezende, Doutor Edilcio Souza, João Barros e Dalécio Nogueira, Camila do Panelada, Jefferson Reis, Doutor Marcos Vinícius, Professora de Delta, Zé Barão, Supermercado BG, Balneário Barra do Benquer, Depósito do Tina, Fleury Ribeiro, Edilson da Varginha, Souza Nete, Neguinho Tapeçaria, Wolverine Moraes, Paé do Feijão e Arroz, Marquinho Divulgação, Apoio Vereador José Leão. Vem aí, na Difusora FM 91,5, a nossa próxima atração. Prepare o seu coração. É hora. A hora é agora, José Maria, por aqui nos estúdios. 9 horas, 2 minutos. Show da manhã. O nosso show está no ar. Sábado, 6 de agosto do ano de 2022. Nós estamos chegando aqui mais uma vez na ausência do nosso amigo José Roberto Medeiros para apresentarmos mais um programa Show da Manhã. Vamos ficar juntos até as 10h30. Eu quero a sua participação no 3522-1207. Ele está à sua inteira disposição. Ou no nosso 994-4201-42. Olha, gente, são 9 horas e 3 minutos. Vamos chamar agora, sabe quem? O nosso repórter trepidante Amarelinho. Amarelinho. Boa tarde. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Amarelinho? Tudo bem? Tudo bem, Amarelinho. Como é que tá por aí? Estamos ao vivo aqui exatamente no Sábado, no Mercado do Cruzeiro. Certo. No Sábado, e 5 da manhã, uma feira de produtos rurais. E a gente vem todo sábado. Ou vem 6 horas, ou vem 5 horas, ou vem 7 horas, ou vem 10 horas. Hoje eu tô vindo 9 horas e 2 minutos. Pega seu João aí no show da manhã com o Zé Roberto. Puxa o João e vê que é no X da manhã hoje. Papai, no Mercado do Cruzeiro. Né? A feira, o pessoal do Estado, está pedindo tudo, o pessoal dos ausentes, que estão com a instalada, o pessoal do Estado também, a vender tudo, a América está, o pessoal está bom por aqui, e do Barão, lá para vender ainda. Para saber o que nós estamos aqui. E aí? Vamos da senhora? Salina. Salina, tem o que aqui para vender? Tem cebola, tem cheiro verde, tem alface, tem laranja, tem quiabo. Mas tem muita coisa. Tem o que é o moleque? Tem o que é o que? 6 horas. Tem o que é o que? 6 horas. Mas de segunda, tá por aqui. É. Todo dia. Então, todo nós dia. Temos também laranja, né? É. Tem tudo. Cebola. Com certeza. Quiabo. É. Pode vir que tem ainda, né? O pimentão, né? Pode ir. Pode ir. A senhora, como é que tá a boca? Tá limpa? Rapaz, lá na minha rua tá limpa. A nação povo tá boa, a nação povo tá lá? Tá. A minha igreja tá boa, por causa do dia de domingo lá. É. É dia de domingo. Que hora? 7. Então, nós estamos todos limpando, sabe? Acho que tá. A porta tá boa? Tá. A água não falta, não? Não. A energia não é cara, não? Não falta, não? Não. Já está cara. Tá bom, pra senhora, uma boa semana, e se Deus quiser, de segunda-feira, você vai dar feira aqui vendendo, tá bom? Entendi. Muito obrigado. Mas... É, nossa Helena, me falou aqui da feira, viu, João? Do Mercado do Cruzeiro. Aqui também tem o Fernando. Aham. E nossa Helena tá aqui com o Cuento, com o Machicho, com coisas produtivas também. Já foi embora o petróleo. Vem os aventos, não? Não veio nenhum. Já venderam. Sobrou muita coisa. Então, um abraço a você, em nome da FIFA, em nome de São Dói, em nome do conhecido que tem ali o São Geraldo Confonho. Hoje eu vou e volto já. Um abraço a você. Hoje nós temos aqui, vai acontecer. Era para acontecer agora com o colega dele, não vai ter mais. Eles também têm encontro de esporte na UES, hoje também tem festejo no Cabelo do Mato, a profissão 5.000, depois a missa, depois a batizada, depois tem, com o vinho de uma rifa, um vinho, Hoje também tem uma live da Monge, às 19 horas. Amanhã começa com a Trinidade das Monge, de março de 7h30. Depois sai mais uma porta de volta para 6h30, que é o terceiro pela noite, até o dia 17, as monges concepcionistas, né? Então também hoje, mais uma noite de festa com o Caetano aqui na Taboca, e também no Coelho, mandei aquele jogo de pensamento da Taboca. Começa hoje em Oceano do Remédio em Pires, começa hoje Nossa Senhora da Vitória em Oeiras, começa hoje Nossa Senhora do Remédio também tem lá no Meladão, só uma trezena para o ano, mas também também no Vaquejador. Hoje começa hoje, também começa no Nimbó, Nossa Senhora da Saúde, né? E lá nas Caraíbas do Maranhão, começa o festejo também Nossa Senhora Aparecida, de perto de Nossa Senhora Aparecida hoje. Nossa Senhora Aparecida, vai até o dia 16, então. O que tinha acontecido com Nossa Senhora, em nome da Fiat, da Cajueiro Moto, Papai F, da BB, eu lembro a você que a moto tem futebol dos Corações, no clube da Gespisa, pela manhã, e tem a tarde também. Eu mando hoje às 4 horas, e às 4 da tarde também, tem futebol feminino lá no Zé Pereira. E hoje também lá no Maranhão, no Marruá, naquela região, vai ter acontecido também lá o final do campeonato, lá daquela região. Do outro lado, fechando do outro lado, todo rezando, jogando bola, e fechando o vaqueiro 14 no Rio Branco, fechando o vaqueiro 17 lá na. Eles não fazendo na guia, e 16 tem em outubro, tem no Super de Afonso. Mas na guia, tem cura na chave, tem ação do vaqueiro. E a camisa cura na chave, você encontra aí no nosso. Três corações, né? Quatro estações aí na rua, pode mandar fazer a camisa da cura na chave, de 17 na guia, né? Então, parabéns aos organizadores. Duas festas, João. Duas festas, uma guia de vaqueiro, o Floriano está avançado. Duas festas na guia, todo dia 19, todo dia 17. Eita, João, pra que vai? Você vai pra associação? Ou vai pro Eira Machado? Vamos falar o pessoal do Tabuleiro do Mato, que hoje sai mesmo depois que eles lá, o Fortaleza do Piauí, Itaú e também no Teu do Bonfim, na Bahia. Então você pode jogar com o Tabuleiro do Mato. É o encerramento, viu, meu irmão? O encerramento. Tem lá no de Grana, 0800, lá no L3, Concepção. Tem uma joia e tem a música do Cabaré. Tem a música do Cabaré lá pra tocar de graça hoje. E dia 21, na casa do Hélio, de Renan, no Zé, e dia 21, eu vim pra comer, né? E no portal Amarelo, porque você tem o aniversário do Amarelinho, tá bom? Então você vai pra onde? Pra guia, vai pra guia, pra duas festas, vai pra toda a casa da Concepção. Você vai, você tem um lugar. Já que são duas festas, né? Aí a pessoa escolhe pra qual é que vai. Eita, tá aí, você teve informações com o nosso repórter Renato Costa. Gente, vamos dando continuidade aqui, já fizemos a abertura do programa Show da Manhã. Vamos trazer aqui os nossos patrocinadores agora. A catarata é a maior causa de cegueira do mundo. Caracteriza-se pelo embaçamento visual, principalmente em pessoas acima de 55 anos. Em Floriano, você conta com experiente cirurgião Dr. Walter Bucar, com mais de 9 mil cirurgias realizadas. Ele é membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da Associação Brasileira de Cirurgiões de Catarata e diretor técnico do Hospital de Olhos Bucar. Confiança e credibilidade. Confiança e credibilidade em cirurgia de catarata. Agende já a sua avaliação com o Dr. Walter Bucar e saiba quando você deve operar. Os telefones é o 089-3521-6310, 089-99420-8202. Dr. Walter Bucar. Dr. Walter Bucar. Vem agora mesmo comprar o presente do seu papai na Veloso Eletromóveis. A campanha O Pai tá aí, ó, com muitas ofertas para você aproveitar e presentear o seu pai. Vem agora mesmo até a loja, que dá muitas facilidades para você. Aqui na Veloso Eletromóveis, você compra em até 12 vezes nos cartões, e para facilitar ainda mais, você tem a vantagem de comprar no carnê. Veloso Eletromóveis. Aqui você encontra o presente ideal para o seu pai, como poltronas, cervejarias, caixa térmica, aparelhos de som, churrasqueiras, televisores, bicicletas e muito mais. Ainda contamos com montagem e assistência gratuita. Vá até uma Veloso Eletromóveis mais pertinho de você e confira essas super ofertas. Ou compre rápido, direto no seu celular, pelo nosso WhatsApp 089-999-19-7684. Estamos situados na Rua Gabriel Zaru, 47, Centro, Floriano Piauí, e Avenida Santos Dumont, número 474. Veloso Eletromóveis, a certeza de bons negócios. São 9 horas e 11 minutos. A Sob Medida Tecidos comemora o seu segundo aniversário durante todo o mês de agosto. Preparamos uma linda festa com muitas ofertas e um show de prêmios para você. A cada R$50 em compras, você ganha cupom para concorrer ao sorteio de um micro-ondas, um tanquinho de 10 quilos, um hi-fi, um liquidificador, uma escova modeladora e dois vales compras no valor de R$150. Aniversário de 2 anos da Sob Medida Tecidos. Um show de prêmios para você. Participe desta festa. Agora eu vou trazer aqui no show do Carrapeta. Show do Carrapeta. No show da manhã, eu vou trazer aqui a participação da dona Toninha, dona Antônia de Guadalupe. Bom dia! Tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora e família? Nunca muito, Domingo, que eu tô apaixonada. Eita! A dona Raimundinha lhe abraça, viu? Um beijo pra Luzinha, minha filha, eu tô enlouquecida hoje. A dona Raimundinha da Malhada Vermelha lhe abraça também. Um beijão pra Raimundo Avaenga, minha filha, o que é que tem no seu telefone, que eu ligo pra você na festa, viu? E pra você, meu filho, um beijão pra você. Beijão nesse tá aí, quem é que tem? Ah, tá certo. Qual é a música? Beijãozinho, o seu programa que vai fazer de tarde. Vou fazer. Uhum. Então, bom dia de novo. Beijãozinho. Um cheiro, regalé. Um cheiro pra Ivonete, um cheiro pra Luzinete, um cheiro pra Elizabeth Fortoni. Um cheiro pra todos que estão me ouvindo. Um cheiro pra Jorge. Maria de Antônio de Beijo, minha filha. Me espera. Se daqui pro dia 10, eu chego aí pra nós acessar aquele negócio com vocês, que eu nunca me esqueci. Viu? Viu, Joãozinho? Sim, senhora. Um beijão. Lá pro Ritinho, pra Raimunda Ribeiro. Pra todo o da Barra. Pra todo o pessoal que tá por aí, todo meu pessoal também, e pra dona Joyce, seu filho, pra família dela, pra Camila, pra Poá, e todo o Gabriel do Mar, que é meu vinho, e pra uma pessoa que pede pra dar um alô pra ela, mas eu não me lembro do nome, pra Gabriel do Mar, um cheiro pra você, um cheiro, seu Benimiro, viu, e a música... É aquele de Agnaldo Timóteo. Este amor que eu não queria. Vou mandar um abraço para o Alemão e família, para o Ligueirão e família. E quer dizer a você em primeiro lugar, Josi. Você é um cara, viu? Eita, rapaz. A música é com o Agnaldo Timóteo. Este amor que eu não queria. Tá legal, tá certo. Até mais tarde, um abraço, hein? Olha, tivemos a participação da dona Toninha lá da cidade de Guadalupe. Gente, eu vou iniciar o programa Show da Manhã com Zé Felipe, Simone e Simária, com a participação de Zé Felipe, Vontade de Morder. Ixi, essas horas, 9 horas e 15 minutos. Cara de quem vai me fazer sofrer, eu não vou me envolver, você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Vontade de morder, aperta, leva pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Vontade de morder, aperta, leva pra casa. Zé Felipe, tchau, coloca o capacete que lá vem pedrada. Biseiro Tom, é biseiro com reggaeton. Vai! Quem vai me fazer sofrer? Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso. Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai papai, me apaixonei. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, aperta, levar pra casa. Vontade de morder, aperta, levar pra casa. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, aperta, levar pra casa. Vontade de morder, aperta, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, aperta, levar pra casa. Vontade de morder. Simone Simaria, Simone Simaria com a participação de Zé Felipe, aqui no programa Show da Manhã, Vontade de Morder. Deixa eu ver se tem ouvinte aqui no 1207, bom dia. Alô, cadê você, cadê você? Cadê? Não tem não? Não tem não, não tem, não tem, não tem, ligue. Alô, alô, cadê você? Cadê você? Deixa eu abraçar aqui a Domingas. A Domingas lá no bairro Princesa do Sul. Pediu aqui o Amado Batista, perdoa, com a participação de Serginho, Serginho Boca. Vamos tocar daqui a pouquinho. Antes, eu vou aqui no nosso WhatsApp, saber quem tá na linha para falar com a gente. 918, bom dia. Bom dia. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. O seu bom dia vai pra quem e a música? Ai, vou querer você botar essa aí, Cristiano Neves aí. Pense antes de partir. Cristiano Neves? Pense antes de partir. Vai oferecer pra quem? Vou oferecer pra você. Obrigado. Roberto. Vou oferecer pra Elizabeth os poções. E a família dela. Eu ofereci também para Chicão e Douro, meu cunhado, nosso curador. Eu ofereci também para Lauren, Dona Amparo, Dona Raimundinha. Eu ofereci também para Dona Toninha, Guadalupe. Eu ofereci para todos se gostar da música. Ah, tá legal, tá certo. Tá bom. Cristiano Neves, pense antes de partir, né? Pois um abraço pra você. Olha, gente, deixa eu vir agora até aqui. Deixa eu vir aqui ao vir ao 1207. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Como é que tá? Tudo bom? Tá joia? Tá tudo beleza, rapaz. Tá bom, tá muito calor aqui, rapaz. Ah, tá certo, tá certo. Tá calor, meu irmão, mas de metrô, filho. Aham. Uhum. E aí, como é que é, meu filhado? Tá tudo bem, graças a Deus. Tamo junto e misturado também. É verdade. É verdade. A música qual é? A do meu irmão aí, Henrique Braga, volta pra hora. Ah, tá bom. Vou oferecer pra quem? Rapaz, tanta gente que eu não dou nem conta de falar. Ah, pois tá certo. É porra, galera, no foco. Tá. O nome de Caminho, Tadeu, Belfran, Berivan, o filho de Fernandão da Guia, o filho de Abençolão, o filho de Maria Gato, Patinha de Rosa, Bruna, Fula, Pedro Vito, Roberto, João Cerezo, Irafema, é tanta gente, e pra ter apelido lá em Jeromê. Tá certo. Valeu? E tá pro Roberto, e pro Luiz Feitosa, e pro Paulo, e pro Zé Maria também, viu? Tá e legal. Tá o inteiro. Tá certo. Pô, um abraço, viu? Obrigado. Tá bom, nada. Valeu, rapaz. Valeu. Junto, misturando. Valeu, um abraço. Pô, estamos juntos, então, obrigado. Tá bom, um abraço. Bonito. Olha, gente, são 9h21. A Vamol preparou para você ofertas e promoções especiais para o mês dos pais. Bicicleta Galize Turim Aro, R$29,00 por apenas R$1.699. Cadeira giratória por R$599. Cortador de cabelo mundial por apenas R$99. Esperariadeira Volder por R$459. Caixa de som Hot Sat por R$299. Furadeira Bosch por apenas R$239. Aparador de pelos Malore por apenas R$76,90. E máquina de solda por apenas R$999. Venha para a Vamol, o jeito fácil de comprar. Promoção Super Quaresma. Óleo de soja Vitali Pet 900ml. R$7,98, arroz mil bom, 5 quilos, R$16,90, feijão carioca, dona de 1 quilo, R$6,48, meio da asa, Dólia BDJ, 700 gramas, R$9,90, ovos Iana Curte, R$11,99, linguiça calabresa, Caleri, quilo, R$12,99, galinha delícia, quilo, R$4,99. E 9, vende-se uma casa no bairro Tiberão com 3 cômodos, valor R$30 mil. Troca-se moto e outra parte em dinheiro. Interessados, ligar para o 089-994-23-8272. Falar com Maria, certo? Doutora Juliana Demes, sua médica pediátrica, com especialização em endocrinologia pediátrica para cuidar do seu filho, obesidade, puberdade, precoce ou atrasada, e de todo o metabolismo da criança. Agende já a sua consulta no Centro Médico Aliança, pelos telefones 089-3321, 0800-3521-2790, 994-02-6059. Fica na rua Padre Shoa, 1130 Centro, doutora Juliana Demes, a sua médica pediátrica em Floriano. São 9h24. Eu vou trazer na sequência Aguinaldo Timóteo. Eu vou trazer Amado Batista Perdoa, com a participação de Serginho Boca, que vai para Domingas. E depois eu trago o Cristiano Neves. 9h25. As horas de alegria que marcavam minha vida pararam de repente e eu

que eu queria. E pelo seu amor o impossível eu faria. Perdoa por te amar assim, perdoa. Eu sei que existe outra pessoa, que pra você não sou mais nada. Espera o último abraço, espera. Aqui nosso retrato leva, pode seguir a sua estrada. Se um dia se lembrar de mim, à tarde quando o sol se pôr, vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Encontrei jogada na rua, sofrendo sozinha, sem ter abrigo, correndo perigo no mundo da dor. Seu rosto machado, cicatrizado da desilusão. Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração. Agora você vem dizer que vai embora, dizendo que tudo que fiz nada valeu. Depois que eu te dei minha vida, vai me abandonar. Tudo que fiz esqueceu, fiz de não lembrar. Pare e pense mais um pouco antes de partir. As portas estarão fechadas se um dia voltar. Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir. Vai, eu não posso impedir. Estarão fechadas se um dia voltar. Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir. Vai, eu não posso impedir. Pare e pense mais um pouco antes de partir. As portas estarão fechadas se um dia voltar. Cristiano Neves, te encontrei na tristeza. Pense antes de partir aqui no Show da Manhã, 9h34. Vai, eu não posso impedir. Vai, eu não posso impedir. Vamos chamar agora a dona Ana Lúcia, da Santa Teresa. Bom dia. Bom dia, João. É Ana Lúcia, não é mais Luísa. Ah. Tudo bem com a senhora? Eu tô bem. Sim, senhora. E o seu bom dia vai para quem e a música? Ah, a música é para todas as amigas. Quem tá lhe abraçando é a banda Raimundinha. Um abraço pra ela. Qual é a música? Aguinaldo Timóteo. Sim. Meu grito. Tá legal. Aguinaldo Timóteo, meu grito. Certo. pra você e pra sua mãe, pra todos ouvindo. Pois um abraço. Bom dia, tchau. Bom dia, tchau. Gente, 9 horas 35 minutos, o telefone está à sua disposição, tanto o 3522-1207, a linha está liberada, e também está liberado o nosso WhatsApp da Rádio Difusora de Floriano, 994-420142. Siga-nos aí no Facebook, facebook.com/ Rádio Difusora de Floriano Piauí, no nosso Instagram, é o @ Rádio Difusora de Floriano, _ Piauí, @ Rádio Difusora de Floriano, _ Piauí. Promoções do São Jorge Supermercados: alho quilo de R$26,95 por R$23,10, alcatra maminha, né? Alcatra maminha tava de R$37,37, agora tá de R$33,99. Cebola nacional quilo tava de R$6,27, agora tá de R$5,79. Colchão mole resfriado quilo tava de R$34,55, agora tá de R$30,89. Filé de peixe babara tava de R$21,47, agora está de R$18,69. Picanha Rio Maria, tipo A, quilo, estava de R$73,77, está agora por R$68,89. Arroz Rison Branco, tipo 1 quilo, estava de R$3,72, está de R$3,52. São 9 horas e 37 minutos. A catarata é a maior causa de cegueira do mundo. Caracteriza-se pelo embaçamento visual, principalmente em pessoas de 55 anos de idade. Em Floriano, você conta com o experiente cirurgião Dr. Walter Bucar, com mais de 9 mil cirurgias realizadas. Ele é membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da Associação Brasileira de Cirurgiões de Catarata e diretor do Hospital de Olhos Bucar. Confiança e credibilidade em cirurgia de catarata. Agende já a sua avaliação com o Dr. Walter Bucar e saiba quando você deve operar. Os telefones 089-3521-6310-089-99420-8202. Dr. Walter Bucar. Deixa eu trazer aqui agora a família. Deixa eu virar aqui, deixa eu me ver. A família de Maria Gorete Pereira dos Santos, filha da Carmelita, mais conhecida como Zorinha, que residia no bairro Caixa d'Água, convida parentes e amigos e vizinhos para a missa de sétimo dia na igreja São Judas Tadeu, no bairro São Borja. Ah, no caso aqui, aliás, hoje é hoje. Aliás, é hoje às 7 da noite. Às 7 da noite na igreja São Judas Tadeu, no bairro São Borja. Associação dos Vaqueiros do município de Floriano e as entidades parceiras de Floriano convida todos os vaqueiros e cidades vizinhas, que acontecerá no dia 17 de setembro do corrente ano de 2022, no festejo de Nossa Senhora da Guia, com a seguinte programação: às 5 da manhã, concentração no restaurante do restaurante Pedim do Bode, na Avenida Frei Antônio Cúrcio, no bairro Beira Rio, próximo ao cais, às 6 horas da manhã, banda de música do município, às 7h30, café da manhã, às 8 horas, se iniciará as 10 partidas de futebol no campeonato da Nossa Senhora da Guia, com premiação de R$2.000, às 9h15, bênção dos vaqueiros, às 9h30, cavalgada passando pela Igreja Matriz, São Pedro de Alcântara, Câmara de Vereadores, Mercado Central, Rodoviária Velha, Balão da FM e bairro Nossa Senhora da Guia. A animação fica por conta do sanfoneiro Rizambar, Pedro e Joilson. Às 14h, grande corrida de cavalo com premiação total de R$8.000. Às 20h, animação com Rafael Guimarães e banda. Às 23h, Assisinho dos Teclados, diretamente de Canto do Buriti. A realização aqui é da Associação dos Vaqueiros do município de Floriano e as entidades parceiras. São 9h41. 9h41. Para você que pediu, Aguinaldo Timóteo. Meu grito. 9h42. Drogaria Globo traz para você desconto que faz bem. Quer agilidade e cuidado? Aproveite estas ofertas exclusivas do site drogariaglobo.com.br. Absorvente Gireia Max, apenas R$ 19,99. No trem sênior, 40% de desconto na segunda unidade. Faz bem aproveitar ofertas assim em nosso site e também nas lojas. Creme dental Sensodyne, leve 3, pague 2. Mas aproveite logo, porque as ofertas são por tempo limitado. Drogaria Globo, cuidar acima de tudo. A Drogaria Globo traz para você desconto que faz bem. Atenção você aposentado e pensionista do INSS e LOAS. O governo federal acaba de liberar o novo cartão benefício, liberando mais de 1.160 para quem recebe um salário mínimo. Para mais detalhes, mande mensagens no número 89-994-29-8059 ou vá até a agência da Portal Promotora no centro de Floriano, na rua Gabriel Zaru, em frente ao Eletro Mateus. Portal Promotora, 13 anos realizando sonhos.

Aliança, Rua Padre Uchoa, 1130, próximo ao Educandário Santa Joana d'Arc, no centro de Floriano. Agende sua consulta pelos telefones 3521-2790 ou 9402-6059. Show da manhã, aqui pela sua rádio difusora de Floriano, aguardando a sua ligação. São 9h50 aqui pelo 3522-1207. O telefone já está liberado. Aliás, as linhas estão liberadas. Ou também mensagens para o 994-42-0142. Vamos agora trazer na nossa programação. Deixa eu ver. Henrique e Juliano, com a participação da saudosa Marília Mendonça. São 9h51. O trabalho causou dor e febre? Tão bom quanto ter com quem contar é ter Novalgina. Combate a dor. Mari Fernandes, teu amigo cuidou aqui no show da manhã, 9 horas e 57 minutos. Vamos dar chamada aqui mais uma vez aqui no, nas promoções do São Jorge Supermercado. Massa de milho, flocada, flocuscuz, 500 gramas de 1,88 por 1,79. Margarina Adora, 3 gramas, né? 3 quilos, né? De 34,16 por apenas 23,99. Cerveja Itaipava, PS de 269 ml. De 2,13 por apenas 1,99. Cerveja Petra, puro malte, LT 350 ml, de 2,79 por 2,49. Tá barato, tá, Zé? Tá barato. Por aqui, nosso amigo José. José, dê um bom dia pro pessoal aí, Zé. Bom dia, João, bom dia, ouvintes da Difusora. Bom dia, bom dia. É só convidar o pessoal da cidade do interior que gosta de ouvir aquelas músicas antigas, para logo mais das três, uma da tarde até as 6 da tarde, o show, sim, do Carrapeto, em reverência total no seu rádio. É, dá. E aí, convidar o pessoal da cidade do interior, aqueles que gostam de carros antigos, igual da José, Paulo Sérgio, Leão Leonardo, e por aí vai, por né? Por aí vai, né? João, bom dia pra dona Toinha. Rapidinho, bom dia pra dona Toinha. Pode. Bom dia pra dona Toinha, bom dia pra Claudinha do Via Azul, bom dia pros ouvintes. Bom dia pra Sofia do Jardim dos Bois, pra dona Rosilda. Só lembrando que logo mais, às 3 da tarde, tem muita música boa no seu rádio, tem muita loa e muita conversa, né, João? Tem sim. A gente pede pro pessoal ligar e também mandar mensagens, né, José? Com certeza. Obrigado pelo espaço, João. Nada, tá aí, rapaz. Conversamos com o nosso amigo José Maria, o homem lá dos transmissores, lá do bairro Alto da Dia. A família de Maria Gorete Pereira dos Santos, filha da Carmelita, mais conhecida como Zorinha, que residia no bairro Caixa d'Água, convida parentes e amigos e vizinhos para a missa de sétimo dia na igreja de São Judas Tadeu, no bairro São Borja, hoje às 7 da noite. Daí a família convida os familiares e amigos de Maria Gorete Pereira dos Santos. Maria Gorete Pereira dos Santos. Deixa eu trazer aqui agora. Vende-se uma casa no bairro Tiberão com 3 cômodos. Valor R$30 mil. Rapaz, R$30 mil. Troca-se por moto e outra parte em dinheiro. Interessados, ligar para o 089-994-23-8272. Falar com Maria. Aí, rapaz. R$30 mil, a casa sendo vendida lá no bairro Tiberão. Promoção Super Quaresma. Óleo de soja Vitale PET, 900 ml, de R$7,98. Arroz Mil Bom, 5 quilos, R$16,90. Feijão Carioca, dona de 1 quilo, R$6,48. Meio da Asa Dália, de 700 gramas, por R$9,90. Ovos e Ana Carte, R$11,99. Linguiça Calabresa Cari, quilo, R$12,90. Galinha Delícia, quilo, R$4,99. A Valmal preparou para você ofertas e promoções especiais para o mês dos pais. Bicicleta Galize Turim, R$1,699. Cadeira giratória por R$599. Contador de cortador de cabelo mundial por R$99. Esmeraldeira Volder por R$459. Caixa de som Hot Sat por 299, furadeira Bosch por tá por 239, aparador de pelos Malore por R$ 76,90 e máquina de solda por R$ 999. Venha para a Vamol, o jeito fácil de comprar, lojas Vamol, Vamol. A Sob Medida Tecidos comemora o seu segundo aniversário durante todo o mês de agosto. Preparamos uma linda festa com muitas ofertas e um show de prêmios para você. A cada R$ 50 em compras, você ganha o cupom para concorrer ao sorteio de um micro-ondas, um tanquinho 10 quilos, um Wi-Fi, um liquidificador, uma escova modeladora e dois vales compras no valor de R$ 150. Aniversário de 2 anos, Sob Medida Tecidos, um show de prêmios para você. Participe dessa festa. 10:03, 10:03, Brisa Stat e Priscila Senna, Sonho de Amor, aqui no Show da Manhã. 10:03. Começo do sonho. dia, amor. Priscila está com a participação. Priscila está com a participação de Priscila Senna. Sonho de amor. 10 horas e 8 minutos. O telefone está à sua inteira disposição. 3522-1207. Mensagens para o nosso 994-42-0142. Deixa eu abraçar o pessoal aqui do bairro Bosque Santa Terezinha. Meus amigos aqui do bairro Bosque Santa Terezinha. Um abraço a você do Bom Lugar, do bairro Cancela, Cajueiro 2, Conjunto Aparecida Procópio. A você lá do bairro Canoas, Riacho Fundo. Um bom dia para vocês aí, hein? Sintonizado aqui na Rádio Difusora de Floriano. E vamos chamar o ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? É de Leuza. Da onde? Faveirinha. Ah, qual é a música? A Vitória chegou. Ah, sim. Vai oferecer para quem? Vai oferecer. É nova. Da Silene. Sim. Clarice. Alice. Clarice. Manoel. A banda Raimundinha lhe abraça, viu? Pra ela. Pra quem mais? Obrigado. Ah, um abraço. Aí pra você. Ah, obrigado, obrigado. Pronto. Muito obrigado, viu? Nada. Olha, gente. A Clarice quer falar com você. Ah, sim, pode colocar ela. Eu? Sim, pode falar. Uhum. Eu. Pode falar, né, bem? Pode falar. Clarice. O que é que minha filha quer ouvir? Oração da família. Seu é da Silvia. Ah. Oração da família. A oração da família. Ah, minha filha vai oferecer pra quem? Pra minha irmã. Meu pai. Pra minha avó. Certo. Minha mãe e minhas irmãs. E tá todo mundo tá vindo. E tá todo mundo tá vindo pra mim. Ah, bom, muito obrigado pela ligação, viu? Tá. Um abraço. Tchau. Aí a participação do ouvinte. São 10 horas e 10 minutos. Antes eu vou trazer Maiara e Maraísa. Quem ensinou foi eu. Aqui no show do show da manhã. 10 e 10. Com o meu ex namoradinho, passando na boca que era minha. Coitada, já caiu na conversinha. É, já caiu no darurero. Mas eu não dou um mês, parece até replay. A gente larga, ele arruma a trouxa pra passar ciúme em mim outra vez. Não dou um mês, parece até replay. Que é 0 km, mas eu já rodei. Se ele te beija gostoso, dá um abraço cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele te beija gostoso, dá um abraço cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu. Mas eu não dou um mês, parece até replay. A gente larga, ele arruma uma trouxa pra passar ciúme em mim outra vez. Não dou um mês, parece até replay. Tá achando que é 0 km, mas eu já rodei. Ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, fala besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele te beija gostoso, dá uma no cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele